Olá, pessoas do mundo! Bem-vindos ao 12º episódio do podcast Um Casal no Escurinho. Fala oi! Olá! Hoje a gente veio assistir... Tô com sono. Hoje a gente veio assistir A Última Casa da Esquerda, é isso? Não, A Última Casa da Rua. A Última Casa da Rua? É. É que eu acho que o nome em inglês é A Última Casa da Esquerda. É A Última Casa da... Ah, sei lá, é um filme de terror. É um filme de terror com a mina que fez Jogos Vorazes. E eu tô assistindo um filme de terror que é incrível. Vamos lá, Rei, o que você espera desse filme? Ah, eu espero que eu vou pular da mesa, que eu não vou dormir à noite, que eu sou pacona, mas vamos lá, né? Tô aqui, fazer o quê? Tá pular da mesa? Pular da cadeira, não da mesa, desculpa. É um novo nível de medo, estamos pulando da mesa. Da mesa. De tão assustado que fica. É, pois é, e você? Sei lá, eu achava que era o filme que o Joss Whedon escreveu e eu fui ler e não é, e tô meio... não sei. Acho que vai ser filme de terror padrão, não vou ter nenhum susto. Isso é muito clichê. Então tá bom, isso aí. Tá bom. Até daqui a pouco, galera, fica com três, a gente já volta. Tchau. Hey, do you need a ride? No, I'm fine. This is my driveway. No, it's not. You just moved in on Sycamore Lane. I live next door. You're Ryan Jacobson. Yeah. Your parents got killed. I'm sorry. I know that people were talking about it. It's okay. It's all anybody can think around me anyways. You know that house is the reason why we can even afford to rent this house. What exactly happened again? The daughter, Carrie Ann, killed both her parents. What happened to Carrie Ann? She drowned in the dam. But the rumor is, you can see her in the woods. Hey, look, the freak finally decided to show up. Ryan's had a tough, tough life. He's really sweet and sad, and he's all by himself in this big house. I do not want the two of you to be alone in his house. Can you respect that? Ryan? Leave a message. Anyone out there? Alyssa! Candle! Pessoas, chegamos à segunda parte do 12º episódio do podcast Um Casal no Escurinho. E eu e a Rê acabamos de ouvir a primeira parte que a gente gravou. E eu acho que a gente... não sei, eu acertei. Você errou. O quê? Você falou que você ia ter mó medão, ia pular da mesa. Pular da mesa. Cara, eu tava ficando entediada já com esse filme. Eu não tomei nenhum susto. Não, não se fazem mais filmes de terror como antigamente. Não, o problema é que nem esse... é terror esse filme, esse não, filme não. É suspense. Mas esse filme é assim, os caras pegaram um gênero de filme de, que é o slasher, que é tipo o filme do Jason, do Michael Myers, e meio que fizeram um checklist, assim, tipo, quais são os clichês? Susto falso, tá aqui, clichê. Festinha clichê. Adolescente. É, um monte de adolescente, check. Drogas e um babaca que tenta estuprar a menina. Check. E assim vai, sabe? Ó, o policial, ou alguém tá o com uma lanterna. Não, é verdade. Não, a cena check. Da lanterna foi inacreditável. Eu não achava que os caras iam fazer aquilo. O policial saca a lanterna. Isso é lá no fim do filme, tá, gente? Eu só tô marcando aqui na listinha de clichê. O policial saca a lanterna, aí ele acende, aí ela, dá, ela acende, aí ela pisca, aí ela apaga. Aí ele acende, dá aquela batidinha. Aí ele faz tec, tec, tec na mão, aí nessa hora eu já não tava acreditando. Eu falei, não é possível, ele bateu a lanterna na mão, porra, isso é muito clichê. Meu, caralho, isso é muito clichê, muito clichê. Mas todos os filmes de suspense hoje em dia são clichê. Não, mas esse assim, o cara, meu, peraí. Antes de mais nada, aí, vamos fazer uma sinopse. Ah, a gente tá muito... A gente tá empolgado. O filme é assim, basicamente, a menina dos Jogos Vorazes e a outra moça que fez um monte de filme, que não vou lembrar o nome nunca dela. Não. Ela fez um monte de filme. E elas se mudam pra uma cidade que chama... Woodshire. É, essa porra aí. Clichê, check. Check. Cidade whatever com Wood no nome. Cidade do interior. É. Não tem nada por perto, é um bosque gigante e tal. E elas se mudam pra uma casa. E aí a mãe da menina fala: ah, a gente só conseguiu se mudar porque a casa aqui do lado teve um assassinato duplo, que a filha matou os pais e tal. E aí a casa tá lá ainda e tal, entendeu? Por isso a casa ficou mais barata, conseguimos um lugar. Tá? E aí gira tudo. Então aí na realidade tem um moleque, o filho do casal que foi assassinado pela filha. O filho que não estava na casa, me acompanhando, é isso aí. E ele mora na casa ainda, sozinho. Ele voltou, né? Isso. E aí o filme gira em torno dessa menina, a menina dos Jogos Vorazes, que eu tô me segurando pra não chamar ela de Katniss, ou de Mística Nova, né? Se apaixonando por esse cara e aí descobrindo um segredo horrível na vida dele. Que é daquela. A sinopse é essa: trailers. Tá. Vou falar dos trailers. Eu não tô empolgado o suficiente. Eu não vou pular, eu quero falar dos três, porque vocês foram fodas. Nossa, a gente fez uma bagunça agora. O quê? É, de falar dos trailers depois. Tem problema. A gente já começou a falar do filme. Gente, sinopse é aquela, tá? Deu um stop, vamos falar dos trailers. Os trailers são melhores que o porra do filme. O trailer a gente assistiu Hobbit, sim. Trailer que a gente não tinha visto ainda. Uhum. Fudido. Sim. É. Então... Hobbit. Hobbit. Gente, os outros três são irrelevantes. Passou o Hobbit, acabou. Eu podia ter saído do cinema feliz, eu já tava satisfeito já. Podia. Então, vamos lá. Voltamos ao filme. Não, voltamos foi ao filme. Totalmente inútil essa parte, né? Vamos assistir o Hobbit. Provavelmente o nosso próximo podcast vai ser sobre o Hobbit, tá? Então acompanhem conosco no replay. Tá, voltando. Voltando. Então, elas se mudam e aí vão conhecer esse moleque, meu, é assim, clichê atrás de clichê. Tipo, elas, a primeira coisa que elas fazem, vão no churrasco dos vizinhos. Os vizinhos odeiam o moleque que mora na casa. É aquele povo classe média metida besta. Não, burguês. Burguês, classe média alta, burguês. É. Se você é classe média alta, escuta a gente. Desculpa, mas vocês são metidos a besta. Não, mas assim, burguês é um comportamento. Se você é legal, tá escutando a gente, você não é burguês. Você é só classe média alta e nós gostamos de você. Tá. Dê um like no iTunes. Então, esses vizinhos se odeiam e tal. E o filho de uma das vizinhas é um moleque lá, malhadinho. Que você olha pra ele, ele grita: eu sou o babaca. É, eu sou idiota. É, eu sou um idiotinha que vou morrer. E não morre. Porra, isso tudo bem. Mas assim, esse é um filme de slasher com tipo. Que ninguém morre. É, ninguém morre. Ninguém morreu. Não, morreu. Tudo bem, mas... Mas assim, a contagem de corpos desse filme foi de... Dois. Quatro. Primeira menina. Policial. Segunda menina, policial. Só. É. E o pé do moleque babaca que ele quebra que lá. Que virou. É. Então assim, é um filme que ele tava me irritando profundamente no começo. Porque ele é um filme que, meu, ele tem muita pausa. Aquela cena que o diretor, ao invés de gritar corta, ele fala: não, deixa rolar, assistindo isso. Se encher linguiça porque não tem história, deixa rolar. E aí fica aquele silêncio desconfortável, sem trilha sonora, sem porra nenhuma. Ela andando no bosque, o barulho da folha, amassando. Nada acontecendo. Aí ela para, aí ela olha. E aí corta a cena pra nada, assim, tipo. Aí ela olha pro outro lado, ela anda mais um pouquinho, aí folhas secas. É, caralho. Saco. Que babaquice, cara. Vai tomando cu. Então, assim. Tinha que revelar o segredo do moleque, que eu quero muito falar dessa porra. Não, mas assim, é Tá, pode falar, vamos. Gente, desculpa, o filme é horrível, tá? Então nós vamos. Spoilers free, vamos dar. Hoje é spoilers free no sentido liberado. Não, vamos lá. Spoilers liberados. Não, peraí. Ele tá em todo o clichê da maioria dos filmes. Eu acho que antes de Pânico, ou depois do Pânico, o Pânico foi um filme pra fez mim... questão de mostrar todos os clichês. É, Pânico fez questão de criticar. Se você falar, você tá assistindo o mesmo filme faz 30 anos. Exatamente. Então, depois do Pânico, todos que fazem fica igual ao Pânico. Não é que fica igual ao Pânico, cai exatamente na crítica do Pânico. É onde o Pânico botou o dedo e falou, ó, você é idiota, exatamente. É isso que você tá vendo. Só que depois que você assiste Pânico, todos os filmes desse tipo que você vai assistir, fala, nossa, vai acontecer isso agora. É. Agora eles vão se beijar, agora vai morrer essa pessoa primeiro. É. Depois vai morrer essa. Não, primeiro tem o susto falso, depois tem esse. Não, puta, o clichê do susto falso foi inacreditável. Eu juro que eu achava que não ia acontecer. Porque, meu, gente, regra básica de filme de terror. É, a pessoa tá lá, silêncio, aí tipo faz um barulho lá de fora, ela abre a porta. Câmera gira. Não, a câmera gira, ela sai da casa, ela tá olhando em volta assim. Do nada, bum, aparece um tipo um amigo dela na frente dela. E aí, beleza? E aí ela toma um puto, ah, filha da puta, você por aqui, o que você tá fazendo aqui e tal. Aí ela vai virar de novo, a música já tá normal, vai conversar com a pessoa, pá, toma um susto de verdade. Né? Só que assim, isso já foi feito... milhões de vezes. Foi feito tantas vezes quanto aquela câmera do Matrix que gira, sabe? Mesma quantidade de vezes que foi feita aquela porra, foi feita a porra do susto falso. Esse filme conseguiu, cara, assim... Eu quero sentar, assistir de novo, quero fazer o bingo do clichê de filme de terror. Porque dá pra pegar todos, assim, todos. Então, eu falei, ele te mostra exatamente o quando que vai acontecer as coisas, porque a gente já assistiu isso. Todos os filmes. Pra mim, Pânico foi o que mostrou, olha, vocês vão ver isso e aguardem que isso vai ser mostrado milhões de vezes. Então... A casinha no meio do nada, numa cidade no interior, o cara que ele é o estranho da cidade, a menina nova. É que se apaixona pelo cara estranho. Se apaixona pelo cara estranho. Porque ele é incompreendido e triste. E ela solitário. É nova. Ai, clichê. Nossa. Clichê. Tá, conta agora a parte que você quer contar. Tá, é assim, a grande revelação que rola nesse filme é assim, esse moleque, ele tá na realidade meio que mantendo a irmã dele, que matou os pais dele, aprisionada no porão da casa. Isso vai sendo levado até tipo uma hora e cacetada do filme. Isso. E aí o que acontece? Do nada você descobre que lá, tipo, por causa. O cara deu uma corrida no final do filme inacreditável, assim. Você descobre que a menina que ele guardava lá não era a irmã dele. Que a irmã dele morreu num acidente caindo do balanço. Porra! E aí os pais eram bem loucões, assim, enterraram a menina. Viciados em algum tipo de droga que você acende papel laminado na sua mão, porque isso aparece. É, não sei o que. Eu não sei como é que o cara aguenta ficar segurando papel laminado com isqueiro aceso embaixo, mas tudo bem. E aí a menina morre, os pais, que são aparentemente os drogados mais bem-sucedidos da face da Terra, né? Andam até com aquela camisa listrada de lenhador, sabe? Né? E os caras vão... ficam surtados. Enterram a menina no bosque. Esse moleque tem algum tipo de problema mental. Que não, ele... na verdade, quem tem problema mental, porque eu entendi, foram os pais. Que a partir do momento que a menina morreu, eles falaram que o menino passou a ser a menina, entendeu? É, tipo, ele é confuso pra caralho. Aí ele mata os pais, mas aí mandam ele... morar com a avó, só que ele tinha matado os pais, e aí ele volta, e aí não sei o que, tipo, é assim, Psicose, se você não viu Psicose, primeiro, vergonha em você, tá? Muita vergonha, Psicose é foda, obra-prima do cinema, Hitchcock é... Ah, a gente viu o trailer do Hitchcock! Ah, é verdade! Eu sabia que tinha alguma coisa a ver. Então, Psicose, só uma coisa, o trailer do Hitchcock é foda, tá? Psicose é assim, o cara é um assassino... que é dono de um hotel, um motelzinho de beira de estrada, e aí uma menina vai pra lá, ele se apaixona pela menina, ele quer dar uns pega nela, só que aí a mãe dele, pondo aspas aéreas aqui, vocês não estão vendo, mas eu tô pondo, a mãe dele mata a menina no chuveiro com facadas. Meu, todo mundo conhece aquela cena clássica do... Só pra avisar, vou colocar essa música no fundo, galera, tá? Pá, pronto, tá aí tocando. E aí você lá pro final do filme, depois que tipo investigam toda a história da menina, você descobre que a mãe dele tá morta, empalhada na casa, é doente pra caralho, e ele se veste igual a mãe e encena a mãe porque a mãe dele era castradora e tal, o cara virou serial killer por causa disso. Esse diretor desta porra desse filme quis fazer igual. Quis fazer igual. Só que assim, não é quis fazer igual. Ele assistiu Psicose. Não, ele assistiu Psicose. Falou, pô, Psicose é legal. Mas é muito inteligente. É. Eu acho que eu prefiro, vou emburrecer Psicose e vou ter uma ideia horrível, tipo, em cima dessa porra, sabe? É, vou colocar um vou fazer Psicose clichê. Não, vou fazer Psicose virar um terror adolescente. Né? Por que não, né? Oh, what the hell. Vamos lá. Sabe, meu... Ai, cara, que bosta. Que bosta. Ai, você em que descobre... momento que esse moleque para de se vestir de menina e decide vestir as outras pessoas de menina? Não, mas na verdade não foi isso. Na verdade, você não viu a ceninha depois numa festa de aniversário? Sim. Que a mãe trazendo o bolo. Ah, parabéns. Carrie Ann. Carrie Ann. Ele não sou Carrie Ann, eu sou o Ryan. Sim. E ela bate nele. Sim. Ele não quer se vestir de menina. Mas ele se vestia. Ele era menina. Não. Sim. Que hora que ele se vestia de menina? Naquela cena do bolo. Naquela cena que ele mata os pais, ele tá de vestido. É verdade. É, ai, de vestido e cabelo comprido. Ah. Era ele, é um moleque. Aliás, só na verdade não era ele que se vestiam, os pais vestiam ele de menina. Tudo bem, mas ele meio que aceitou o destino dele de ser uma menina, porra. Nossa. E aliás, assim, só um comentário, voltando lá no começo do filme. É, primeira cena de homicídio, assim, tipo, é um moleque vestido de menina, ou a menina vestido de moleque, sei lá, você essa porra acha aí. Que é a menina, né? É. Ela, tipo, mata a mãe e aí vai matar o pai na cama. Detalhe, pessoa de, tipo, 13 anos. Pula em cima de um adulto com uma faca, correndo, o adulto fica olhando pra porta, tipo... Aí ela arrebenta a porta, pula em cima dele e, meu, você só escuta um sonzinho meio tosco e um monte de pena voando. Pena voando, você não vê o corpo, você não vê facada, você não vê nada. É o travesseiro de pena. Não, é tanto que eu te perguntei, tipo, a menina matou o cara com o quê? Uma galinha, porra? Voa pena pra caralho, um monte de sangue, tipo, eu não vi faca, não vi nada. Matou com a galinha, né? Né? Cara, então... Voltando, desculpa gente, eu me perco aqui. O que acontece? Esse moleque que tem esse problema, ele tá, tipo, a irmã, ele revela num final bem vilão de James Bond, assim, todo o plano dele. Que a irmã dele, na realidade, morreu no balanço e tal, enterrou e tal, né? E aí o que ele faz? Ele começou a sequestrar meninas da cidade, colocar elas no porão da casa dele. Vestidas de Carrie Ann. Vestidas de Carrie Ann. E aí elas, tipo... ficava lá e ele ficava cuidando delas de um jeito meio maluco. Aliás, me explica uma coisa. Se aquela primeira menina que sai correndo e tal, não sei o que, não é a Carrie Ann, tipo, é uma menina em tese, normal, por que ela sai grunhindo? É verdade. Por que ela não sai grita, gruindo? Não fala, porque quebra um vidro, sabe? É, você acredita que ela é realmente a Carrie Ann porque ele fala que quando ela caiu do balanço, ela teve danos cerebrais. É. Você acredita? Nossa, ela ficou meio zoada, né? É, então. E aí você descobre que... Na realidade... Era uma menina normal. É. Tipo, que ele pegou em algum lugar. É, e ela sai Nossa, correndo e grunhindo. Nossa, brecha, hein? Isso aí... Brecha não, brecha. Essa porra é um abismo. Então, cara, esse filme, honestamente, é uma bosta. É uma bosta. Outra coisa idiota, quando ele pega a menina lá do bar e leva pro porão, que ela está solta no quarto, amordaçada. E ela não tira a mordaça ela não da tira boca. A mordaça. Porra! Ó, ela não tá amarrada. 100% dos filmes em que as pessoas estão amarradas. Sem não, porque esses fugiu da regra. 99,999% dos filmes, quando a pessoa se desamarra, primeira coisa que ela faz, tira a mordaça. Óbvio. Amor né? de Deus, né? Pelo amor. Essa mulher não, ela decidiu, vou sair correndo pela casa, amordaçada, e foda-se, né? A mordaça tá confortável, não sei. Não, outra Tem coisa. Gostinho de morango nesse metal, sabe? Outra coisa, quando a outra tá presa lá, dos Jogos Vorazes, qual que é o nome Katniss, dela? A Katniss. É, a Elissa. É, Katniss, é mais legal. Ela pega uma lâmpada. Só uma ela coisa. Ela derruba uma lâmpada. Ai, puta que pariu. O braço dela é lâmpada... Tipo, pega, tipo, frita o braço dela, né? Ah, meu... Como é que uma lâmpada frita o seu braço? Ó, uma lâmpada incandescente é quente, é desagradável e tal. Mas não vai sair fumacinha da sua pele e muito menos vai queimar um tecido que tá te amarrando. Não, porra! É pior que depois do final do filme não aparece nenhuma... Não tem nada. Não, outra coisa... Eu vou contar tudo, foda-se. Não, aqui, spoilers liberados. O cara enfia uma tesoura na barriga da mãe dela. Tesoura não, picador de gelo, né? E ela, tipo, depois de dois dias ela tá normal. Ela não foi, tipo... É, não, ela é médica. Ela é médica. Ela é médica. Não, ela é Wolverine. Ela é médica, ela cura rápido, assim. Ela é Wolverine. Puta, que zoado, cara. Que zoado. Tipo, ela não morre, não sai sangue, ela não fica fraca, né? Ah, de boa. E depois de 2 dias, sei lá, não sei quanto tempo passou, que não falam. Não, não falam. Ela tá bem, normal, vamos embora. Caralho, que zoado. E, ó, toda vez que as meninas saem correndo no bosque, assim, fazendo jogging fudido, eu escutei a música tema do Rambo. Ah, toda vez, não sei. E, tipo, pra mim era o Rambo. Ah, outra coisa, outro buraco aqui no roteiro. A hora que a primeira, segunda menina, primeira ainda, é, tipo, foge da cela dela, que ela grunhe, ela passa pela porta em que a Katniss está no banheiro, se esconde atrás de uma outra porta, aí ela pula, pega uma faca de açougueiro e vai pro bosque. Em vez de correr pra cima do moleque, que é o assassino, sequestrador dela, provavelmente estuprador dela. Em vez de, sabe, partir pra cima dele com uma faca, como qualquer pessoa racional faria, ela sai correndo pro mato. Pois é. O que que você vai fazer com uma faca de açougueiro no mato? Porra! Né? Você tá no meio do nada, caralho. Tenta matar quem tá te fudendo, entendeu? Ridículo. Ai, caralho, mano. Nossa, esse filme é muito ruim. E tem que ter um policial que se apaixona pela mãe de alguém. Ah, não. Você sempre tem um policial bunda mole. Aliás, isso o Todo Mundo em Pânico fez muito bem. Que é o policial completamente retardado, babando, sabe? Idiota. E, meu, bem o policial dessa pegada, né? A nossa, muito boa. A menina é assim, a Katniss, pra enganar a mãe dela. Elissa. Katniss. Elissa. Katniss. Eu não gostei de Jogos Vorazes, mas o nome é legal. Ela tá assim, ela colocou o telefone da casa dela pra fazer redirecionamento pro celular dela. Toda vez que a mãe dela ligar, ela fala, tô em casa. Beleza. Aí, num belo momento, o sequestrador pega ela na casa dele. O celular dela cai. Isso, o celular dela cai. Aí, logo em seguida, o policial, o demente do policial, vai pra casa do assassino. Fala com ele, ah, você precisa ir na delegacia amanhã, você quebrou um pé do moleque em 900 lugares e tal, precisa ir lá, beleza, te vejo amanhã de manhã. E aí o policial sai e lembra que a médica, a mãe da Katniss, tinha pedido pra ele verificar se a filha dela tava lá. Aí o que ele faz? Pega o celularzinho dele, velho da desgraça, velho, pega, liga pra casa da menina. E aí ele, como tá pra redirecionar a chamada, começa a tocar o telefone, o celular da menina, na cozinha do cara, na cozinha do sequestrador. O sequestrador tinha acabado de falar que a menina não tava lá. O que que o policial faz? Ao invés de, tipo, puxar a pistola, entrar e sair, dar 10 tiros no moleque, ele fica olhando pro celular e fica ouvindo. Aí ele olha pro celular. E outra coisa? Aí ele ouve. Dá pra ouvir ele fazendo. Hã? Hã? Não. Hã? E outra coisa, ele trabalha sozinho? É, né? O policial que não tem reforço. Ele só tem uma arma. É, puta merda. Ele trabalha sozinho, é só ele na cidade. Ai, caralho, gente, policial não anda com uma arma só, e caralho. Policial anda não duas. Anda sozinho. Ah. Ele sempre anda em dupla. Meu Deus. Eu que não sou policial sei disso. Puta merda. É justamente pra evitar esse tipo de coisa, né? Ai, pegou um, puta, fudeu. Agora ele tem uma viatura e uma escopeta, né? Não, tem dois. Nossa, cara, que bosta. Ah, não pras notas, vai. Não, pera, tem que falar do finalzinho aí. Ah, tá. A Katniss mete 3 tiros de pistola no moleque. Não morre. Ele cai no chão, sentado. Aí, assim, já tá no clichê número 98, sabe? É, em vez dela dar mais uns 7 tiros nele, 2 na cabeça... Você tem certeza que ele morreu? É, 2 na cabeça, ou double tap, como chamam. Pra ter certeza que aquela desgraça tá morta, como já fizeram no Jason, tipo, deram várias porradas nele e mesmo assim ele levantou. Esse moleque cata, ela vai pegar, tipo, a chave do carro ou alguma coisa no bolso dele. E aí ele agarra ela e a mãe dela, que tava fudida lá com o picador de gelo, vira e dá uma marretada na cabeça do moleque. E logo em seguida, assim que acaba a história, as duas vão embora da cidade e tal, você vê o moleque na porra do manicômio. Ele não morreu. 3 balas na barriga. 1 no peito. Tudo bem, 1 no peito, 2 na barriga, marretada na cara, largada no porão, as duas fugiram com certeza. O policial tá morto tempo. E não pediu reforço? Pois é, ninguém, e o moleque ficou vivo, caralho. Pois é. Meu, 3 tiros de, tipo, era uma 9mm que o policial tinha. Essa porra mata. Pois é. Ai, e velho. E foi de perto. Foi de perto, ai, mano. E aí aparece, né, ele sentado. É porque tinha que fazer a revelação psicose. Aparece ele sentadinho no manicômio, assim, desenhando. de como é que chama aquela porra? Pijama? Moletom, sei lá. Não, era um pijama cirúrgico, é. Qualquer coisa. E é aquele que fica de bunda de fora, sabe? É. Você tem a cordinha, fica de bunda de fora. E aí ele tá sentado desenhando, ele tem a lembrancinha dele vestido de menina. Aí a mãe drogada dele traz o bolinho e aí fala, né? Ah, eu não sou a Karen, eu sou o Ryan. É, e aí toma um tapão na cara e acaba o filme! Acaba o filme nisso! Ai, Jesus, que filme horrível. Pronto, agora notas. Eu começo? Quantas estrelas no escuro você dá? Duas. Duas? Duas. Sem justificativa? Ah, sem já falei, toda justificativa, muito tá ruim. Tá ótimo. Péssimo esse filme. Eu não tomei nenhum susto. A Rei cagou, hein? Esse filme não ter dado nenhum susto. Não, nenhum susto. Esse filme é foda. Esse filme, o que eu falei? Clichê, clichê, clichê. Eu sabia exatamente que horas que iam acontecer. Eu sabia que horas que eles iam se beijar. Quem ia morrer primeiro. Eu sabia tudo já. Eu não fui. Eu fui assistir o filme sem me surpreender. Não tomei susto nenhum. Foi uma bosta. Dois. E você? Eu dou zero. Zero, zero, olha. Zero estrelinhas. Nenhuma estrelinha. Nenhuma, nada. Zero. É muito ruim, muito ruim. Ele é mal feito, eu te falei, ele várias vezes... Ele consegue ser pior que a Armadilha. Consegue ser pior que a Armadilha, porque a Armadilha, assim, você sabe que a partir do momento, o diretor falou, ah, foda-se, não dá pra levar essa merda a zero, então vamos galhofar. E nesse filme, a câmera tava me incomodando. Ah, que ficava tremendo. É, meu, cena parada, as pessoas comendo na mesa de jantar e a câmera balançando, sabe? Me lembra vídeo de churrasco de família. Né? Que você tem um bêbado segurando a câmera, fica uma bosta. É desse jeito. Então, assim, a história é uma merda, o cara sentiu psicose, decidiu ter uma ideia horrível em cima. É, vamos emburrecer psicose até onde dá, sabe? O filme é um cocô, cara. É uma bosta. A impressão é que tem um diretor e um roteirista, porque né? Não devia ter, né? Escrito pra uma criança de 5 anos, essa porra. Não, escrito pra uma criança de 5 anos em 3 frases, né? Mais ou menos isso. É, então é isso. Que bosta. Não recomendo ver. Não é nem divertido pra você dar risada, ele só te deixa indignado. Ele é cansativo. Cansativo porque é tudo clichê, né? Tudo você já sabe. Você sabe o que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer. Não te surpreende em momento nenhum. Bom, galera, isso aí. Vocês estão por conta e risco. Eu não ponho minha mão no fogo pra vocês, não. Se quiserem ver, vai lá, vai fundo. Depois não reclama, hein? Nós avisamos. Contamos até o fim do filme pra vocês. Não vai mais assistir. Por favor. Então vamos lá. Assina a gente no iTunes, assina o nosso feed. Manda e-mail pra gente no casalnoescurinho@gmail.com. Estamos aceitando sugestões, como eu falo em todo podcast, estamos aceitando sugestões de filmes que vocês querem que a gente veja. Que mais? Mais alguma coisa? Facebook, adiciona a gente no Facebook, que agora está live. Procure lá, um casal no escurinho, e vocês acham a gente. E é isso aí, galera. Vamos lá, até o próximo. Tchau.